Retificação. CYK507, 1010 kHz. Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista. Estúdios localizados na rua Pedro Natalio Lorenzetti, 172. Rádio Difusora, o primeiro amor da cidade. A Difusora 1010 está apresentando Memória Caipira. Com ele, Zé Roberto. Aqui, a autêntica música sertaneja. Zé Roberto está apresentando Memória Caipira. Sem porteira, 13 horas 36 minutos. Vamos pra diante, né? Às 13 horas 38 minutos, conosco também o Empório do Queijo, frios em geral. Empório do Queijo, atendendo você no atacado quanto no varejo. Empório do Queijo, uma grande variedade de queijos e frios em geral. Atenção você, dono de casa, nossos amigos lancheiros, empreendedores do ramo alimentício. Está procurando qualidade, bom preço? É no Empório do Queijo. Atendendo você com todo carinho, com toda a higiene do mundo, na Avenida Marechal Castelo Branco, número 435, aqui no Jardim Birama. Com os telefones 3264-7379, como também 3263-5366, 3264-7379 ou 3263-5366. O Empório do Queijo é um povo apaixonado por queijo, aqui no Jardim Birama. Às 13 horas e 39 minutos, vamos de música. Os dois mineiros, ferro de marca. Quem pede é o Talarico, rapaz, aqui do Jatobá, na rua Coronel Virgílio Rocha, tá lá curtindo o programa. E tá oferecendo para todos nós aqui da Difusora das 10, para todos os ouvintes, em especial para toda a família Talarico. Um grande abraço a todos vocês. Um abraço aí, Talarico. Obrigado aí pelo carinho da audiência, todos vocês, viu? Depois nós vamos de Rick Renner, escolta de vagalume. Nós vamos atender o Geraldo, rapaz. Tá lá curtindo o programa? Ô, Geraldo. Boa tarde, meu amigo. Esta semana eu conheci ele, né, rapaz? Pessoalmente, passamos lá no Empório do Queijo. E ele trabalha lá no Empório do Queijo, rapaz. É o Geraldo, do Empório do Queijo. Ô, mundo velho. E tá mandando a moda pra todos nós aqui da Difusora 1010 e pra todos que gostam, pra todos os ouvintes. Obrigado aí, meu amigo. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? Excelente tarde, excelente final de semana. Excelente feriado também, né? Para todos nós, todos vocês, queridos ouvintes. Hoje é dia de todos os santos. Ai, mundo velho. E amanhã é dia dos mortos. 13 horas 40 minutos. Eu tenho um ferro de marca que eu trago bem guardado. Do meu pai, quando ele marcava o gado, tinha suas iniciais que ele fez na tenda ao lado. Esse ferro é muito antigo, mas eu guardo ele comigo, relíquia do meu passado. Capanga de couro penduradas nos portais, feitas de couro de boi que o celeiro mesmo faz. Numa tinha uma inscrição que me chamou a atenção pelas suas iniciais. Nessa capanga pelo ferro foi marcado com o nome do meu pai nas letras abreviado. Era de um boi foi carreiro que meu pai tinha comprado. Essa capanga comprei e pra casa eu levei pra juntar com os meus guardados. Surpresa estava ali. Eu fiquei até suspenso quando as letras eu vi. As iniciais no couro parecia um tesouro que acabei de descobrir. As lembranças de papai no meu peito invadiu. Hoje guardo com amor a marca e o marcador que o destino uniu. Difusora AM. Meu lugar. Vote nos candidatos a vereador do Podemos, 19. Comprado Prefeito, Jura, 19333. Laene, 19678. Lene Silva, 19500. Lucilina, 19444. Luiz Diegoli, Grafissete, 19191. Luiz Santana, professor de dança, 19888. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Difusora 1010. Aqui quem fala é Diogo Fagundes, do programa Potencialize. O programa Potencialize vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e 45. Anote na sua agenda e venha comigo nesse programa que vai ajudar a alavancar os seus negócios. Programa Potencialize. Comigo, Diogo Fagundes. Mudanças simples e positivas nas empresas através do marketing. Potencialize com Diogo Fagundes. De segunda a sexta, ao meio-dia e 45, aqui na Difusora 1010. Oferecimento Lençóis Serviços Contábeis. Agora em novo endereço, no segundo andar do Paulista Shopping e Toledo Imóveis. Quem conhece, confia. Vote nos candidatos a vereador do MDB, 15. Comprado Prefeito, Glauco Temer Pérez, 15678. João Marcelo, Noel, 15400. Leonardo Contato, 15800. Lilian Nascimento, 15190. Marley Moreto, 15100. Pepo, Pedro Sérgio, 15915. Vem com a força de todos, vem com trabalho e amor, vem com a gente pra frente, porque quem decide é o povo. O coração pede 25, trago de novo. Difusora, o primeiro amor da cidade. Memórias Caipira. Velho Sem Porteira, 13 horas 49 minutos, seguindo com a nossa programação de Segura 1010, nosso programa Memórias. Muita gente ligando para nós, muita gente participando. Nosso muito obrigado a todos vocês, através dos telefonemas, através do WhatsApp, muita gente participando. Uma boa tarde, excelente domingo a todos vocês. Conosco aqui também, queridos ouvintes, os nossos colaboradores. Nesse instante, o Sucatão do Galizé, compra e venda de materiais recicláveis. Sucatão do Galizé, compra o seu material de descarte. Aquilo que para você não tem mais valia, o Galizé valoriza e compra. É o Sucatão do Galizé na Vila Rondon, na rua Gino Augusto Antônio Bosi, 273. Você também pode ligar, o Galizé irá até você, seja aqui na cidade, no sítio, nas fazendas, onde você estiver, liga para ele. 997-34-8969. 997-34-8969. Sucatão do Galizé, compra e venda de materiais recicláveis. Também, onde você encontra as peças de escolha, ou seja, peças que ele separa, né? Peças boas que podem ser reutilizadas, reaproveitadas por você, assim como portões, telhas, grades, tambores plásticos, tambores metálicos, entre tantas outras coisas guardadas. Vale a pena você conferir. É no Sucatão do Galizé, uma família inteira trabalhando para você, aqui na Vila Rondon. É o Sucatão do Galizé, colaborando com o meio ambiente e com o nosso bem-estar comum. Sucatão do Galizé. E lá no Jardim Ubirama está a Lobete Produtos Agropecuários. Lobete, ótimo atendimento, grande variedade de produtos, tudo que você precisa para animais de pequeno, médio e grande porte, desde alimentação a medicamentos, vacinações para todos os bichos, é na Lobete Produtos Agropecuários. Uma grande linha de produtos para jardinagem, assim também como para sua lavoura, entre suplementos, fertilizantes, ferramentas de vários tipos e marcas. É na Lobete Produtos Agropecuários, atendendo você com todo carinho na rua Castro Alves, número 453, aqui no Jardim Birama, esquina com a Avenida Marechal Castelo Branco. Telefone 3263-0934. 3263-0934. É a Lobet Produtos Agropecuários. Aqui no Jardim Birama. Às 13 horas 52 minutos, vamos de música. Vamos fechar com duas canções lindas desse nosso primeiro horário. Tem um Carreiro e o Pardinho, Belo Peão, Moda Bonita, de Teddy Vieira. Ai, meu Deus. Quem pede é a dona Benedita Léo Dutra. Está lá com os familiares, um almoço em família. Está lá o filho Irineu, Aparecido Dutra, né? Está lá com a Nora, a Claudiana e também com a Lu. Está lá curtindo o programa. Um grande abraço aí a todos vocês. Dona Benedita, excelente tarde, viu? Excelente domingo, excelente semana. E ela deseja tudo isso também para nós e para todos os ouvintes. Obrigado pelo carinho. Depois nós vamos de um mineiro marciano, filha de Maria. Nós vamos mandar lá aos nossos amigos, família Bueno, é o Júnior lá da barbearia, aqui na Vila Cruzeiro, né? É o Júnior Barbeiro. Está mandando para a esposa a Lu, também lá para o seu José Carlos Bueno, para toda a família. Estão todos lá curtindo o programa. Excelente tarde aí, Júnior. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Ele oferece também para todos nós, para todos os ouvintes. Excelente tarde, obrigado aí pelo carinho da audiência. Mandar um abraço para Edil Carlos lá, e Maria Luísa Quarta também está lá curtindo nós. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Vamos curtir. São 13 horas e 53 minutos. Excelente tarde a todos vocês. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Vamos de música. É para diante que o caro canto. Então vamos cantando. Levantei um dia cedo, sentei na cama chorando. Meu velho tempo de peão, nervoso eu fiquei lembrando. Senti uma dor no peito, igual brasa me queimando. Ouvi uma voz lá fora, parece que me chamando. Eu tive um pressentimento que a morte na voz do vento ali estava me rondando. Eu saí lá pro terreiro, lembrei nas glórias passadas. Me vi montado no potro, correndo nas invernadas. Também vi o lenço acenando de alguém que foi minha amada. E há tempo se despediu pra derradeira morada. Tive um desgosto medonho ao ver que tudo era um sonho. E hoje não sou mais nada. Pobre de quem nessa vida na velhice não pensou. Ao me ver velho e doente, um filho me amparou. Recebo tanta indireta da nora que não gostou. E meu netinho inocente chorando já me falou. A mamãe já deu estilo, diz que aqui não é asilo, mas eu gosto do Senhor. Nesse meu rosto cansado, queimado pelo mormaço, tuas lágrimas correram, espelho do meu fracasso. É o prêmio de quem na vida não quis acertar o passo. Abre os olhos muito tarde, quando eu já era um bagaço. Vejam só a situação, ai, de quem foi o rei do peão. Hoje não pode ir com laço. Fiz uma prece pedindo pros companheiros que perdoe todas as faltas desse peão velho estradeiro. Quando eu deixar esse mundo, meu pedido derradeiro, desejo ser enterrado na sombra de um anjiqueiro. Para ouvir de quando em quando as boiadas ali passando e os gritos dos boiadeiros. Difusora AM 1010. Na minha terra, quando eu cantava, alguém chorava pelos versos meus. Eu a amava, mas um certo dia, numa tarde fria, eu lhe disse adeus. Deixei distante aquela criatura, uma jovem pura do interior. Nunca mais vi aquela namorada, minha doce amada, meu primeiro amor. Parti em busca de uma conquista, me tornei artista e compositor. Mas os amores que me rodearam nunca apagaram meu primeiro amor. Eu vivo agora da penitência em branca, meu amor e criança, minha alegria. Estou distante, mas a ama ainda, jovenzinha, linda, filha de Maria. Estou distante, mas a ama ainda, jovenzinha, linda, filha de Maria. Logo no tempo meus sonhos chegaram, marcas que ficaram dessa caminhada. A luz divina do Jesus feminino é o que me ilumina nessa longa estrada. E a corrida desses longos anos, tantos desenganos e lutas vencidas, sempre cantando as canções mais belas na rival tabela do show da vida. Parti em busca de uma conquista, me tornei artista e compositor. Mas os amores que me rodearam nunca apagaram meu primeiro amor. Eu vivo agora da feliz lembrança, meu amor e criança, minha alegria. Estou distante, mas a ama ainda, jovenzinha, linda, filha de Maria. Estou distante, mas a ama ainda, jovenzinha, linda, filha de Maria. Dez, dez.